um enuendo por Cássio. Quantas vezes a esperança morreu no olhar de uma criança africana? Quantas vezes a esperança era o sol que brilha na África todo dia? África, na secura da terra, espere a morte. Sua sorte é sorte cruel, cruel, cruel, cruel. Caminhantes andando perdidos, esquecidos por todo mundo, e de fome morrem na rua, sem direito de chegar em casa. África, e são vidas perdidas.